Bravo Delta 4. não falou 22, táxi livre à direita, chama só o 21, décimo 9. 219, vamos ter isso. sequence number is 2309. Romeu, meu Tchelo Bravo. Chama essa Recife agora em 288 ou em 260? 288 ou 260. Boa noite. 0-2-2, clear, line up and wait to runway 10. Clear, line up and wait to runway 10, push call 0-2-2. Tomará mais 2 milhas para estabilizar o voo 9189. Voo no 645, reduzindo a velocidade 180. 180, reduzindo, voo 1645. Voo 9189, do Salão 33, direita, 121-19, tá? 3894, Salão 21-19, está apresentando. No 45, chame o céu para Recife em 1251-28-35. Recife, 3159. Estabilizou 9189. 9189, complete aproximação da Sucre, cabeceira 90, chame a torre salvadora 1-98-95. Obrigado, até daqui a pouco. Se afasta aqui do setor sobrevoo, vai para a linha litoral sul. Renato da Gol, por favor. Ok, está tá passando para o litoral sul, até o negócio. Tem que fazer 102.000? Autorizando, tem, está autorizando, última sessão na Lura 908, Lura finaliza com sua cabeceira, não quero chamar estabilizado, não louco, não é nada assim. 102.000, repórter estabilizado, agora não é com a gente. Travou o Lima Uniforme, fome na Serra Parafusa, Serra Índia, Eco Índia. Já sabe os blocos, Serra Índia, Eco Índia, o Bravo Uniforme. Acho que a frequência é livre, Bravo Lima Uniforme. Frequência livre, grato, uma boa noite, o Lima Uniforme. Pouso autorizado, pista no 0, vento 15 graus, 059, ajuste no 08. Chegou 9189, sobeu? Negativo. Pouso autorizado, pista no 0, vento 15 graus, 059, ajuste no 08. Ok, autorizado, pouso no 0, voo 9189. Certo, Portugal, 022, airborne at 36, now Salvador Control 120, décima 8, and 2. tarde, voo no 645, estabilizado, LS Camarillo. No 645, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre. Porta na leva, com 44, cruzando agora a final da 1028, 500 pés, prosseguindo para o setor norte, não irá interferir, aguarde pista livre. Cliente aguardando, voo no 645. Sol 38, libera direito, 121, décimo 9, Sol. Direito, 129, mas vem atrás. O meu Golf já cruzou lá, então no zero, tá ali. Quem achou até o meu Golf? Direções de mar, né? Aqui, confuso, já avisou. Gente, estamos no solo controlado, tá em mal, 208, 0 graus, 05, 9, ajuste no 08, até o meu Golf. Tomará solo controlado, agora. Agora tem essas comunicações, já cruzou uma rampa. Explosivo Titi, contact now Recife, frequency 126, decimal 85, backup 125, decimal 45. 126, decimal 85, backup 125, decimal 45, approach call 022, bye bye. November, você não tem Salvador em 1-9-5. 08. Agora eu tenho Salvador em 1-8-9-5. Comparação 1-9-5, grave, por favor. Eu sou de controle. Boa noite, Guardião. Guarulhos, está central, tem que sair na fila da casa. Eco 1, novembro. Chame na final de duas ilhas para a pista 35. O ajuste no 0, nós. Guardião 08, desça para mil pés, reporte fiscal do Ceasa. Desça para mil pés, passar para a nossa cidade, garoto. Guardião 08, informação, para informação, eu tenho informação, o Ecos 1 de novembro é praticamente na final da carteira 35, mantenha o Ceasa no mil pés. Para a cidade da cidade da cidade da cidade da autorizado, pista 35, vento 1, 8 graus, 05 graus, ajuste 1 a 0, 1 a 8. Guardião 08, autorizado final na 7, aguarde autorização de pouso. Autorizado final na 7, aguarde autorização de pouso, 08. Só 948, eu fiz 380, agilizando, a forte livrando parte, sim. Rádio 108, pouso autorizado, pista 17, 180 graus, 059, ajuste 908. Pouso autorizado, 17, 10, 108, ajuste, beleza. Zulu, novembro, frequência livre, boa noite. Thank you. localizado no localizador da 0 com pista 5, Xanero 6143. Xanero 43, potente aproximação e execução, cabeceira 10, Xanato e Salvador 1, 982, Malau 5. 295, muito, boa noite, até daqui a pouco, Xanero 6143. 9,66, disse para o 2,6, e o final da execução, cabeceira 10, chama o Xanato e Salvador 1, outro lugar, bora 9,66. 2000, Lívia LF, chamando o localizador 9,66. Salvador Boa, é o 3. 2, 2, 3. 3, 2, 3, autorização para a vida, nível 300. 201, nome do trabalho 5, controle Salvador, sequência 1, 2, 0, 8, 6201, boa. Salvador, boa noite, Xanero 6201, ação 1. Xanero 201, contato Rodana, colégio, submontando nível 360, posso cruzar 2000, pé direto, Leda. Posso 2000, Leda, ascensão 360, 6201. 143, boa noite, foi autorizado, sistema 0, vento no fim de verbal, 08 mais, ajuste 10, 08. Com 9,66. 9,66, completa aproximação em S-Sex-2, cabeceira 9, chama todo o Salvador, é 1,98,95, com 9,66. 2,5, graças. Porsche 2100, ele dizia Fox 1219. Fox 1219, adeus carro, nós vamos. 3, autorizado, ANR decola pista no zero, vento no 5, 0 graus, 0,7 mais. Decola pista. Esmeralda, decolado 16, chama controle em 120, 28. 208, bom serviço. Direto Alerta, 3283, muito obrigado.